o perno cordeiro emolado. É Jesus o Filho amado de Deus o Pai, o mundo enviou. Ó Jesus, tu és bondoso, depressa por dizer a pecador. Jesus Cristo com teu sangue quer se voltar. Concorde e comprou. Jesus, Jesus, ouve a minha voz, Senhor. Jesus, Jesus, tu és o Filho que Deus mais amou. Jesus, Jesus, queira me atender, Senhor. Quando na cruz pregado, Jesus, por nós sofreste grande dor. Quem tem Jesus no coração, também a vida sabe. Não faz nada de si mesmo, porque tem Jesus para fazer. Vai feliz aos pecadores, que só Jesus pode salvar. Batiza com o Espírito Santo, ouve a alma, Jesus a te chamar. Jesus, Jesus, ouve a minha voz, Senhor. Jesus, Jesus, tu és o Filho de Deus mais amor. Jesus, queira me atender, Senhor. Quando na cruz pregaram Jesus, por nós sofreste grande dor.